tempo calado esperando acontecer. Há muito tempo que eu venho tentando falar pra vocês sobre os problemas que acontecem aqui no dia a dia. Fique esperto, moleque, atitude periferia. Fique esperto, ligeiro, cabreiro. É 100% veneno, é preto, rap é brasileiro. Mostrando o verdadeiro objetivo. Privilégio pra mim, não foi ficar dando tiro. Saiba respeitar as caras, não seja um canalha. Aí moleque se liga, não queira ficar na mira. Tem que curtir o som, aqui é cirurgia, tem que ter o dom. Honestidade é o que vale, apenas um detalhe. Ser igual a você, não é o que eu queria. A sua parte, nada espero. Caso contrário, moleque, eu tô falando sério. Eu vivo na quebrada, meu nome é Zala. Me desculpa, camarada, mas canalha merece. É bala na cara, atitude ficou feia pra homem. Não é igual a você que se esconde. Aí, compadre, curte só, aqui não tem dó. A verdade, você já conhece, saiba respeitar aí. Ouve aí, curte aqui, olha só a bala. Ha, filho da puta, canalha. Aqui é só periculoso de fé. Não abuse da sorte, mané. Aqui é só periculoso de fé. Então seja o que Deus quiser. Aqui é só periculoso de fé. Não abuse da sorte, mané. Aqui é só periculoso de fé. Então seja o que Deus quiser. A bomba explode, você se fode. Tentaram dar o bote, contei foi com a sorte. Pois quantas vezes quiseram me derrubar. Só que bem vivo eu estou e no ar. Fazendo rap, levando na raça. É véi, aqui é só periculoso na parada. Então não venha querer nos criticar. Clic, clac, pá, só pra te avisar. Pois a inveja é arma do incompetente. Só que a conversa aqui é diferente, é no pente. Um verdadeiro barril de pólvora. Aqui é só favela, aqui é mesmo foda. Mostrando que nem tudo na vida é tão ruim. Que pra se ter um sonho tem que ter começo, meio e fim. E o meu está apenas começando. Rap nacional, tipo assim eu vou levando. Não esquenta, não fuja, me entenda. Aqui é Zala na parada, dá licença. Eu visto a camisa, o rap é minha vida. O sangue corre a veia, plá, me arrepia. Por isso, moleque, nós estamos aqui. A voz negra da periferia, rap de Brasília. Então desarme-se. Aqui é cirurgia, véi, com alibi. Aqui é só periculoso de fé. Não abuse da sorte, mané. Aqui é só periculoso de fé. Então seja o que Deus quiser. Aqui é só periculoso de fé. Não abuse da sorte, mané. Aqui é só periculoso de fé. Então seja o que Deus quiser. O porta-voz do honesto, o porta-voz do bandido. De quem faz sua correria, protege sua família. De quem trampa ou de quem rouba. De quem tem livre-arbítrio, de quem não tem roupa. Se a inveja é a arma da incompetência, me dá licença, escuta aí. Se liga, sistema, eu sou cartel, véi. E faço a minha rima, se pra você eu sou problema. Desbaratina, aqui é preto. A voz da periferia, o porta-voz da paz. Contra a guerra fria, contra esse sistema. Filho da... é falido, cheio de cabrito, cheio do disco. E é por isso que faço parte do outro lado. Eu sou um abutre, véi. Aqui do cerrado, amigo do bandido, inimigo do político safado. Assim sou eu, assim eu sou. A minha voz não treme e ela não tem medo. Filho da papo, labareda, aqui não tem segredo. Sendo você e a canhari da digi. Ando mexer com quem tá quieto. Agora segura e fala o que quer, ouve o que não quer. Bola gato, bola tudo, segura mané. Safado canalha, filho da puta real. Rei Zala, cirurgia moral. Aqui é só periculoso de fé. Não abuse da sorte, mané. Aqui é só periculoso de fé. Então seja o que Deus quiser. Aqui é só periculoso de fé. Não abuse da sorte, mané. Aqui é só periculoso de fé. Então seja o que Deus quiser.